Seja dada ao nome do Senhor. Eu vos convido para que juntos abram comigo vossas Bíblias lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45. Nós vamos ler do versículo 22 em diante. Às 17h30 eu preguei um sermão, se você quiser ouvir depois, foi sobre como usar as palavras. O texto foi: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. Se você precisa ouvir esse sermão, entra lá no YouTube, no canal do YouTube da IPG2 depois, certamente vai abençoar o seu coração. Agora, às 19h30, o Senhor vai falar conosco no profeta Isaías, capítulo 45, do versículo 22 ao 25. Eu convido você para que se coloque de pé. Isaías 45, do 22 ao 25. Vamos ler todos juntos numa só voz, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Oremos ao Senhor, irmãos, uma vez mais nesta noite, pedindo a sua bênção. Pai, toda glória seja dada ao teu nome. Deus, tu sabes que eu sou um pobre pecador que precisa da graça do Senhor Jesus. Tem misericórdia da minha vida e dos meus irmãos. Muito obrigado pela maneira que falaste conosco no culto das 9h, no culto das 17h30. Eu quero pedir a unção do teu Espírito sobre a boca, o coração, a mente, a alma de quem prega, e sobre os ouvidos, o coração, a mente e a alma de quem escuta. Ó Deus, sobretudo, que fale o Senhor na tua palavra. Ó Deus, alimenta teu povo e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Irmãos, eu me lembro a primeira vez que a nossa irmã Verônica, esposa do Maicon, cantou aqui. Ela cantou uma música que o coro, eu não sei a música não, mas o coro é assim, ó: nosso Deus é um Deus maravilhoso, nos céus ele reina, com grande sabedoria, poder e amor. Eu decorei só o coro, vamos lá? Quem sabe cante comigo. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, nos céus ele reina, com grande sabedoria, poder e amor. Eu gostei desse coro. Essa música é cantada em inglês também, e ela fala que Deus é maravilhoso. E hoje eu vou pregar para você sobre esse Deus, o Deus maravilhoso. E a primeira verdade que esse texto do profeta nos diz, amados irmãos, é que o Deus maravilhoso é o Deus missionário. O Deus maravilhoso é o Deus missionário. Versículo de número 22, eu lerei uma vez, vocês outra vez, para que memorizemos. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vocês, irmãos. Amados irmãos, o texto diz que nós devemos olhar para o Senhor. Deus está se revelando aqui nesse capítulo como aquele que vai usar a Ciro para libertar Israel. Mas, na verdade, o grande libertador do povo é o próprio Deus. E aqui o Senhor diz ao povo: olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra, diz o nosso texto, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus se apresenta aqui, amados irmãos, como Deus missionário, o Deus Salvador. Ele chama todas as nações da terra que olhem para ele. Mas que tipo de olhar, amado irmão? É olhar com fé. Essa é uma profecia também sobre Jesus. É olhar com fé, crendo que Jesus Cristo é o Salvador. é o representante de Deus, é aquele que veio ao mundo para apagar os nossos pecados. Isaías diz: olhai para mim e sede salvos. Quem olha para Jesus com fé, quem olha para Jesus acreditando que Ele deu a sua vida na cruz para pagar os seus pecados e crer nele, é salvo. E Deus diz que nós temos que olhar somente para Ele, todos nós, de todos os limites da terra. Veja que Deus é um Deus missionário. Nesse texto Deus mostra que Ele não salva só os judeus, mas Ele salva pessoas de todos os confins da terra. E Ele diz: por que que nós temos que olhar para Ele? Porque só Ele é Deus. Ele diz: não há outro. Só Ele é o verdadeiro Deus. E só Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, amados irmãos, o Deus maravilhoso é um Deus missionário, que mandou o seu Filho ao mundo para cumprir uma missão de pagar nossos pecados na cruz. E agora, por meio do seu Evangelho e da sua Igreja, Ele chama a todas as nações, até aquelas dos confins da terra. Isso envolve a gente, envolve o Chile aqui no Hemisfério Sul, em relação ao pessoal que estava lá em Jerusalém ouvindo essa mensagem. Nós somos os confins da terra. Ele chama as pessoas de todas as nações da terra para olharem para Ele e receberem a sua salvação, porque só Ele é o único Deus, não há outro Deus, não há salvação em nenhum outro, amados amigos e irmãos. Irmãos, esse texto é um texto muito histórico. Ele é um texto precioso, porque o profeta Isaías pregou nele, é a revelação de Deus, e ele é uma profecia também sobre o Senhor Jesus, mas um dos maiores pregadores da história da Igreja, Charles Spurgeon, se converteu através da leitura desse versículo. Spurgeon, amados irmãos, era filho de pastor e neto de pastor. Ele foi criado na casa de seu pai e na casa de seu avô. E quando menino, ele já aprendeu a falar, já estudava grego. E com 9, 10 anos de idade, ele já sabia grego e hebraico. Então, ele já podia ler a Bíblia em grego e o Antigo Testamento em hebraico. E ele lia aqueles livros, aqueles grandes tomos de teologia que pertenciam ao seu avô. Então, ele começou a ser preparado desde pequeno. Mas ele não tinha certeza da salvação. E um dia, com 16 anos de idade, quando houve uma grande tempestade de neve, Spurgeon, com o coração angustiado, sem saber se era salvo ou não, saiu de casa. E foi às igrejas mais próximas de sua casa. A igreja congregacional fechada, a batista também, e a presbiteriana também. Mas ele encontrou, naquele dia de nevasca, amados irmãos, uma igreja metodista aberta. E ia um pastor pregar ali. Mas por causa da tempestade de neve, o pastor não conseguiu chegar. Então foi pregar um diácono da igreja que não sabia pregar. E ele abriu o texto e leu o texto: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E o homem falou 20 minutos: olhe para Jesus, olhe para Deus, Ele é o único Deus, Ele é o único Salvador. Não olhe para um lado, não olhe para o outro, olhe para Jesus, não olhe para dentro de você, não olhe para cima, não olhe para baixo. E ele ficou repetindo: olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. E você talvez teria achado o sermão horrível, mas aquela palavra flechou o coração do jovem Spurgeon. E ele foi convertido ao Senhor através desse texto. E se levantou ali com 16 anos de idade para ser um jovem pregador. Aos 19, assumiu uma igreja no Water Beach, uma igreja pequenininha. E quando ele saiu, a igreja já estava lotada. Depois, amados irmãos, com 21 anos, ele vai para a capital, para Londres, e assume a Igreja Batista da Rua Novo Parque. E ali, amados irmãos, aquela igreja se tornou a maior igreja evangélica do mundo. Spurgeon pregou, amados irmãos, em alguns auditórios na sua igreja para 28 mil pessoas. Aquela igreja tinha 10 mil membros. Houve um ano só em que Spurgeon batizou 1000 pessoas, um dos maiores pregadores do Evangelho. Se converteu com a promessa do texto de que o Deus maravilhoso é um Deus missionário, é um Deus salvador. Se Deus é esse Deus missionário, que deu seu Filho na cruz para te salvar, se você está aqui e ainda não tem certeza se é salvo, se arrependa hoje do seu pecado, creia em Jesus. Se você crer que Ele é o Filho de Deus e o seu único Senhor e Salvador, você será salvo, será perdoado de seus pecados, será reconciliado com Deus. Mas a implicação para você que já é cristão há muito tempo é que, se Deus é um Deus missionário, nós não podemos cruzar os nossos braços. Nós não podemos ficar sentados somente no banco da igreja. Nós não podemos viver somente deitados eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Se Deus é um Deus missionário, Ele vai querer levar a sua palavra até os confins da terra. Porque os eleitos se converterão por meio da pregação da palavra. E a pessoa que Ele vai usar para pegar a palavra aqui em Brasília, aqui no Guará, lá no Plano, em Taguatinga, na Ceilândia, no Gama, no Brasil e no mundo inteiro, é você. Você que é o missionário. Se Deus é um missionário e deu seu filho missionário por você, você agora é chamado a ser um missionário para anunciar aos pecadores que eles só podem ter perdão de pecados, vida eterna e paz com Deus se eles crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. O Deus maravilhoso é um Deus missionário que convoca a mim e a você para que nos engajemos na sua missão. Que nós sejamos bênção, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. O Deus maravilhoso é o Deus missionário. Mas o Deus maravilhoso é o Deus soberano. O Deus maravilhoso é o Deus soberano. Versículo de número 23. Eu lerei uma vez a igreja segunda vez, do mesmo jeito. Por mim mesmo tenho jurado. Da minha boca saiu o que é justo. E a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Vocês, irmãos, o mesmo texto. Irmãos amados, o Deus maravilhoso é o Deus soberano. Ele faz promessas, irmãos. E onde que nós percebemos que Ele é soberano aqui? Em primeiro lugar, porque Ele não jura em nome de ninguém. O que significa isso? Não tem ninguém maior do que Ele. Por isso Ele diz, olha aqui a soberania de Deus. Por mim mesmo tenho jurado. Então a soberania de Deus se revela aqui no fato de que Ele jura por si mesmo. Ele não pode jurar por outro. Ele não pode jurar porque Ele é o maior de todos. O único que pode falar, juro por Deus, é o próprio Deus. Ele diz, eu juro por mim mesmo. Não há ninguém maior do que Ele. Ele é o soberano do universo. Mas nós vemos que Ele é soberano também na sua fala. Ele fala o que é justo. Olha o que o versículo diz. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo. Porque Ele é o maior de todos e é maior de todos em santidade. Tudo que Ele fala é justiça e é correto. Mas esse Deus é soberano. Não só porque jura por si mesmo. Nem só porque fala justiça como maior autoridade do universo. Mas Ele é o único que tem poder para cumprir tudo o que diz. Ele diz aqui. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Tudo o que Ele fala, acontece. Se o Senhor disse algo na sua palavra, isso vai acontecer. Ele diz, eu falo a minha palavra e eu não volto atrás. Ele é imutável. Ele não volta atrás. Portanto, você pode confiar todas as promessas que Ele tem para você na sua palavra são fiéis e verdadeiras. Porque Ele mesmo diz de si mesmo que tudo o que Ele promete se cumpre. E nós temos visto nas Escrituras isso acontecer. Lá no início do livro de Josué, amados amigos e irmãos, Deus chama Josué para ser o líder do povo na conquista da terra prometida e diz que dará a ele todas aquelas nações se ele guardar a palavra do Senhor e confiar no Senhor. No final do livro, amados irmãos, Josué diz que todas as palavras do Senhor se cumpriram. Nenhuma sequer deixou de se cumprir. Tudo que Ele prometeu para nós sobre Jesus se cumpriu. Onde Jesus nasceria? Com quem Jesus andaria? Onde Ele seria sepultado? Como seria a sua morte na cruz? Tudo isso, e próprio Isaías profetiza algumas destas coisas. Como seria o seu sofrimento? Ele cumpriu a sua ressurreição, Ele cumpriu, amado irmão. Esse Deus soberano, Ele cumpre o que Ele promete. Mas além de ser soberano, porque jura por si mesmo, porque da sua boca só sai justiça e a sua palavra não torna atrás, Ele é soberano porque todos, exatamente todos, se dobrarão, se curvarão diante da sua presença. Diz aqui, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. E aqui quem fala é o Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E isso aqui, irmão, se cumpre no Novo Testamento, na pessoa do Deus Filho. Olha o que diz o texto. diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Paulo, naquele cântico lindo que a igreja antiga cantava, ele escreve aquele cântico inspirado pelo Espírito Santo, mas a igreja já cantava, falando da humilhação de Cristo. E depois ele fala da exaltação de Cristo. E o texto que ele cita é esse texto. Ele diz lá em Filipenses 2, de 9 a 11, pelo qual Deus também o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados irmãos, Isaías profetizou e Paulo reafirma o que acontecerá, que todas as pessoas se ajoelharão diante do Senhor Jesus. Alguns se ajoelharão diante dele porque são filhos, porque são regenerados, porque são salvos e porque o amam, e exultarão em louvores prostrados aos seus pés por causa da grande salvação que receberam. Mas outros, por causa da sua espada, da sua justiça e do seu poder, os seus inimigos, todos se prostrarão aos seus pés. Todos os demônios do inferno, todos os ímpios de toda a história da humanidade, se prostrarão e dirão: Jesus Cristo é o Senhor. Mas eles não vão para o céu, porque eles não vão falar como convertidos, mas como pessoas que são obrigadas a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. Irmão, se Jesus é tudo isso, se Ele é o soberano que jura por si mesmo, que fala o que é justo, que fala tudo o que cumpre, é confiável, e faz com que todos se humilhem diante da sua presença, qual atitude eu e você devemos ter diante desse Deus maravilhoso? Nós devemos nos humilhar diante da sua presença. Nós devemos nos submeter a Ele. Nós não podemos deixar, amados irmãos, a soberba reinar no nosso coração. Nós não podemos achar que nós somos os soberanos da nossa vida. Nós não podemos achar nem que somos donos de nós mesmos, muito menos da nossa família, que nós nunca presumamos que somos donos da igreja ou mandamos da igreja do jeito que queremos. Não. Nós temos que nos humilhar. Ah, amados irmãos, a Bíblia diz que nós não sabemos contar nem o fio de cabelo da nossa cabeça, Deus sabe. Não cai um pardal sem que o Senhor não permita, Ele é soberano. Você já parou para pensar que tudo o que acontece na sua vida está de acordo com o decreto soberano de Deus? Que nada na sua vida acontece por acaso? Talvez você tenha sido visitado com uma providência indesejada. Talvez você tenha sido visitado por uma aflição. Talvez você tenha tido uma perda salarial. Talvez você recebeu a notícia de que tem uma enfermidade que, diante dos olhos dos homens, parece ser incurável. Ah, querido, talvez você foi enganado e traído pelas pessoas que você mais amou. Mas o texto diz que Deus é soberano, que o Senhor Jesus é soberano. Talvez você tinha planos, projetos e sonhos, e de repente Deus fechou a porta e não deixou você entrar. O texto diz que Deus é soberano, que Ele jura por si mesmo, que Ele é justo, que tudo que Ele fala se cumpre e que todos vão se dobrar diante dEle. Irmãos, nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Ele é soberano e Ele é bom. Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas. E ele diz em Romanos 8,28, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso fala da sua salvação, mas eu quero lhe dizer que nada na sua vida acontece por acaso. Deus não perdeu o controle. Deus não saiu do trono. Talvez a notícia seja ruim. Talvez a situação seja complicada. Talvez você esteja angustiado. Mas corra para a presença do Senhor. Corra para os braços do Senhor. Se humilhe diante dEle. Clame a sua graça. Clame o seu perdão. Clame a sua misericórdia. Submeta-se diante da presença do Senhor. Porque quanto mais rápido nós nos humilharmos e nos quebrarmos, ah, amados irmãos, Deus será glorificado na nossa vida. Amados irmãos, um dos textos que eu gosto muito do Novo Testamento é aquele texto no qual o Senhor Jesus vai curar a filha de Jairo. Jairo era o principal da sinagoga. Ele era, amado irmão, escriba. E ele chega ali, Jesus está descendo na praia com os discípulos, ele está tão desesperado, a filha dele está doente, está morrendo. Quando Jesus pisa na água e vai chegando, Senhor, vem comigo, minha filha está morrendo, vem depressa. Jesus vai, irmão. Mas, de repente, a multidão cerca Jesus, todo mundo quer um milagre. E toca em Jesus, amado irmão, aquela mulher que tem o fluxo de sangue. E aí Jairo está desesperado, angustiado, e Jesus parou. Alguém me tocou. E Jairo, meu Deus, minha filha está morrendo. Como é que Jesus inventa um negócio desse agora, no meio do caminho? Alguém me tocou, os discípulos, Senhor, a multidão toda está apertando o Senhor para lá e para cá, como é que o Senhor tem coragem de dizer que alguém tocou no Senhor? E aí Jesus, alguém me tocou, saiu de mim poder. E enquanto a mulher não chega ali e fala, Senhor, fui eu. E aí a mulher começa a contar a história dela. Imagina o coração de Jairo, irmão. A menina está doente, está quase morrendo. E a mulher começa a dizer, amado irmão, querida irmã, Senhor, eu era uma mulher rica. E eu comecei a ter um problema de fluxo de sangue. E eu fui em todos os médicos. E alguns me extorquiram. Alguns fizeram experiências comigo que não deram certo. E eu acabei perdendo tudo que tinha. E não tinha mais esperança. Mas fiquei sabendo que o Senhor ia passar por aqui. E eu vi que tu és o Filho de Deus. Eu falei, vou encostar nele, que dele vai sair dele poder. E o Senhor Jesus, então, manda aquela mulher e a despede em paz. Imagina o coração de Jairo, amado irmão, no meio de toda essa angústia. Quando Jairo está ali, talvez, angustiado, tudo está dando errado, alguém chega diante de Jairo e fala assim, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Como é que ficou o coração de Jairo? Mas o que você precisa entender é que Jairo queria uma cura, mas Jesus queria dar a ressurreição. Jairo queria uma cura. Mas Jesus queria a ressurreição. Jesus tocou nele e falou, não temas, crê somente. E Jesus foi com seus discípulos mais íntimos. Chegando ali, falou que a menina ainda vivia, o povo deu gargalhada, riu da cara do Senhor Jesus. Ele mandou sair todo mundo, ficou só os discípulos e os pais. E Jesus pegou na mão da menina e disse em aramaico, talitá kumi, que significa, menina, eu te mando, levanta-te. E aquela menina levantou-se, irmão, e ficou sã. E ele entregou aos seus pais. Talvez você quer uma cura, mas Jesus quer te dar algo muito maior. Ele vai te dar ressurreição. Então, creia na soberania de Deus. Ele não perdeu o poder. Ele não perdeu o controle. Talvez você quer, não, Senhor, eu quero chegar só nesse nível. Ele fala, não, eu vou te provar, mas eu quero que você seja uma bênção em minhas mãos. Então, você precisa ser mais exercitado na caminhada. Talvez você quer cura, mas Jesus quer te dar a ressurreição. Que ele te dê a ressurreição em nome de Jesus e que você se submeta ao Deus soberano para a sua glória, desde agora e para sempre. Amém. Nosso Deus é o Deus maravilhoso. O Deus maravilhoso, como temos visto, é o Deus missionário, é o Deus soberano. Mas o Deus maravilhoso é o Deus juiz. O Deus maravilhoso é o Deus juiz. O Deus maravilhoso é o Deus juiz. Vamos ler, irmãos, os versículos 24 e 25. Eu leio o 24, vocês o 25. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Vocês o 25. Amados irmãos, o texto nos apresenta que esse Deus maravilhoso, que é soberano e missionário, é juiz. E no versículo 24, ele aparece punindo a todos os ímpios e todos aqueles que não creem nele. Esse juiz é um juiz que vai fazer com que os pecadores paguem o preço da ofensa que fizeram ao Senhor. Aqueles pecadores que nele não creem, não têm a sua salvação. Ele mesmo diz, de mim se dirá, tão somente no Senhor Yahvé, o Deus da aliança, é justiça. Só ele é justo. Mas só ele tem força. Então, só ele tem poder para cumprir as sentenças que ele mesmo dá. Certo? E aqui ele diz o seguinte. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. O texto está dizendo, amados irmãos, que todos os que se levantaram contra Jesus virão até ele e serão envergonhados. E nós sabemos que o destino final de todo aquele que rejeita o Senhor Jesus, amado irmão, é que ele vai passar a eternidade num lago de fogo e enxofre. Ele vai queimar eternamente, recebendo a ira de Deus contra o pecado. O lago de fogo, amados irmãos, mostra alguém que queima, queima, queima eternamente, nunca é destruído, e mesmo lá debaixo da ira de Deus, sentindo o peso da espada de Deus, ele não se converte diante de Deus, mas ele diz: maldito desse que me queima. Ele está entregue à sua própria sorte. Está totalmente longe de Deus. Então, o nosso Deus é o Deus juízo. O Senhor Jesus, irmão, virá para julgar o mundo. Mas no caso, amados irmãos, dos ímpios, ele os mandará para o inferno. Mas no caso dos crentes, pela sua graça, ele os justificará. Veja o juízo do versículo 25, tratando conosco. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. E aqui está falando não só do Israel físico, mas do Israel espiritual. E toda a descendência do Israel espiritual, aqueles que creem em Jesus, serão justificados. A Bíblia diz, amados irmãos, que nós somos justificados, amados irmãos, pela graça mediante a fé. Todos nós devemos a Deus. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor nos dá a fé como dom, e ele nos regenera, nos faz nascer de novo, coloca o Espírito Santo no nosso coração e nos dá a fé como dom, então ele nos apresenta Jesus, e nós, ressuscitados na alma, olhamos para Jesus, o amamos, nos arrependemos de nossos pecados e cremos e confessamos que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Filho de Deus. Na hora em que isso acontece, Deus no seu tribunal faz assim: eu te declaro justo em nome do meu Filho Jesus Cristo. É isso que o texto está prometendo. Toda a descendência espiritual de Israel, todo o Israel de Deus, é justificado pela fé no Senhor e pode gloriar-se no Senhor desde agora e para sempre. É por isso que Paulo diz de nós, irmãos: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Se você, meu irmão, foi justificado e creu, você não deve nada no tribunal de Deus. Deus não é mais seu inimigo, é seu amigo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora temos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Agora você tem a salvação e você pode orar e entrar na sala do trono e conversar com o próprio Deus. E aí o texto diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora você não vive mais para a sua própria glória. Você não quer mais aparecer o aplauso do mundo, mas a sua glória é a esperança de que você espera estar no dia final na glória de Deus. Mas o texto diz também que nós não nos gloriamos somente nisso, mas nós nos gloriamos inclusive nas nossas tribulações. Ah, amados irmãos, porque a tribulação, amado irmão, produz perseverança. Quando o Senhor nos leva para a tribulação, para o aperto, nós vamos ser fortalecidos, a gente aprende a perseverar. E quando a gente persevera, a gente vai ter experiência com Deus. É depois da tribulação que a gente aprende a lutar e ver a fidelidade de Deus. E aí, quando a gente tem experiência com Deus, o nosso coração vai ser cheio de esperança. E Paulo diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Romanos 5, de 1 a 5, eu citei para você. Irmão, ser justificado é ter paz com Deus, é poder orar, é ter esperança da glória de Deus, é saber que, inclusive, nas minhas lutas diárias, nas minhas tribulações, Deus está presente. Ele está me fortalecendo. Ele quer me permitir conhecê-lo na prática, que eu tenho experiência com ele. Ah, amado irmão, e eu caminhe para a sua glória e seja alguém esperançoso, em cujo coração há amor transbordante, porque o Espírito habita nele. Meu querido irmão, o juízo irá. De que lado você estará? Você estará do lado dos bodes e daqueles que serão julgados e lançados no fogo do inferno à esquerda do Senhor? Ou você estará à direita e ouvirá o Senhor dizer: venha, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que te foram preparadas. Deus é juiz. E se você quer viver como alguém que já foi julgado, creia em Jesus e você será salvo. Creia em Jesus e você será declarado justo no tribunal de Deus. Nessa noite, ao ouvir essa mensagem, irmão, se você quer servir esse Deus missionário, soberano e juiz condenador para uns e justificador para outros, se entregue hoje totalmente a Ele. Saia da sua soberba, da sua dureza, quebrante-se hoje. Humilhe-se diante do Senhor. Submeta-se em sua presença. Você não pode lutar contra Ele. Peça-lhe perdão e diga: Senhor, me perdoa. Eu tenho esperneado muito, mas eu creio em Ti. Eu confio que Tu és o Filho de Deus. Conduza a minha vida do jeito que o Senhor quiser para a Tua glória. Se arrependa diante dEle e creia no perdão que Ele te oferece em Jesus. Que você seja abençoado por crer nesse Deus, por se submeter a Ele, por se entregar a Ele. Porque nosso Deus é o Deus maravilhoso, o Deus missionário, o Deus soberano, o Deus juiz. Que você ame o Senhor, que você o adore, que você o sirva, que você se alegre nele, que você frutifique, que você viva para a glória de Deus, que você seja uma bênção nesse mundo, onde você está, para a glória de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.